Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Por misericórdia, Deus e o tempo me deram o privilégio de chegar até os 23. Aí, 10 anos depois, mano, um toque de paz. O tempo que me mata passando.